vai ligar. Só não sei se é pra xingar ou pra pedir perdão. É de lua, é de Veneta esse seu coração. Ele às vezes me odeia e às vezes me quer. Você vai ligar, a saudade vai bater e a madrugada vem. E o frio da solidão não perdoa ninguém. Mesmo sem hora marcada, você liga. Mas dessa vez, pode estar fora de área o meu coração. Nessa distância, a cobertura é pura ilusão. Pode deixar o seu recado na caixa postal. Você vai ver que a consciência pesa o quanto é ruim. E que seus créditos comigo já estão no fim. E o nosso amor está perdendo sinal. Você vai ligar. Conheço suas manhas, suas crises. Somando nossos momentos felizes, o resultado não pode ser o final. Você vai ligar. Se não ligar, aí sou eu quem liga. Brigar, qualquer casal que ama briga. Um grande amor não pode nos fazer tão mal. Você vai ver que a consciência pese o quanto é ruim. E que seus créditos comigo já estão no fim. E o nosso amor está perdendo sinal. Você vai ligar. Conheço suas manhas, suas crises. Somando nossos momentos felizes, o resultado não pode ser o final. Você vai ligar. Se não ligar, aí sou eu quem liga. Brigar, qualquer casal que ama briga. Um grande amor não pode nos fazer tão mal.